minha nação, a emoção não acabou e nem o bom humor não. Quero 8 em 80, eu quero é muito mais. Paz, papo, cerveja, mulher. Oh yeah, oh yeah. Quero que tudo se exploda, se for preciso, quem sabe. Banir de todas as formas a tristeza. Beleza, felicidade com zoom, alegria de tu. Eu quero, adeus tristeza, adeus, adeus. Deixa fluir o alto astral, nada mal, que tal? Adrenalina tá subindo, coisa normal. Você dança, você balança e não se cansa. Tá perdendo a vergonha, tá sem vergonha de ser feliz. É isso aí, é por aí. É isso que você quer, não é? Ser feliz, oh yeah, oh yeah. É ter mulher, oh yeah. Que a gente esqueça por alguns minutos a vida toda, tudo aquilo que não é bem-vindo. E abra as portas de uma vez por todas a todas boas, novas, boas, tendências boas. Nós merecemos, já sofremos o bastante. Daqui pra frente vamos nos divertir. Vamos sentir tudo de novo. Meio funk, meio samba, meio forte, meio bomba, meio alto astral, meio carnaval. Nós queremos muito mais é viver, ver os quatro cantos do mundo a fundo. Muita alegria pra nós, muita paz pra nossa gente. Graças a Deus, sinto o chão tremer, tudo mexer ao seu redor. Não, poupe energias em favor da alegria. Não, deixe apagar essa vontade de viver. Você quer o que eu quero, ficar avontes e legal. 365 dias como se fosse em carnaval. Regados de surpresas muito agradáveis. Pemui, peta, pedi, pever, peção. Muita diversão, pouco a pouco, metro a metro você chega lá. Pisadas firmes e fortes, com passos certos e fortes. Nada de trotes e boa sorte. Você terá um esquecimento involuntário das coisas ingratas. Entre cerveja, mulheres e música, nada de dúvidas. Conversas abertas, encontros secretos, convite à orgia, motel sempre aberto, a vida é sua. Estimuladora, produtora de sonhos. E você quer sonhar, você quer ser feliz. Você não quer cara feia, quer vida, quer se divertir. Você sonhar com tudo resolvido. Com tudo em alto astral, tudo de bom, nada de mal. E que JC, com seu manto sagrado, ilumine os caminhos da vida. Alegria é toda sua, toda sua, toda nua. Entre em cena e tira as mordaças, tira as algemas. Os segundos são preciosos, os minutos são valiosos. Sua felicidade vale ouro, não abra mão dela por nada. O produto final é sensacional, é magnífico te ver assim. De bem com todos, com tudo, curtindo o mundo. Um vai e vem de emoção, uma jornada incansável em busca de prazer. Trocando o fel pelo mel, a terra pelo céu. Duke Jam e a nação, sempre, sempre do teu lado, oferecendo a você um baque de emoção. Abaixa a depressão e deixe transbordar a alegria e a ambição de ser feliz. Eu acredito nesta tese, nesta tese eu boto fé. Vou até o fim da linha. Oh yeah, como é que é? É bem por aí. Ser sempre jovem, sempre a própria. Ignorar os maus fluidos, pensamentos negativos e tudo relativo. Ignorar também, vem exaltar o alto astral. Ficar bem mais à vontade, bem mais animado. Um clímax total, nada mal que tal. Ver todo mundo numa boa, boa, boa, muito boa. Chacina de neurônios, fantasias, sonhos. Viagens pelo mundo do desconhecido. Conhecendo novos rumos, novos valores, novas ideias, novos amores.